pare. Olhe pra si mesmo e ao redor. No que consiste a sua frenética busca? É o melhor, a felicidade não tá no dinheiro, no carro importado, na sua mansão. De que vale ostentação? Pagar de patrão, mas não ter salvação. Infelizmente, esse cenário tomou conta do nosso cotidiano. Vemos na mídia o fim dos dias, o apocalipse urbano. Entre o céu e o inferno, eu me encontro no caos desse mundo sujo, coro de atitude. Esse é meu vulgo, soldado na linha de frente, não fujo. Vejo na face o homem sem fé, a senhora que ora pelo seu filho implora. Que volte pros caminhos de Jesus Cristo, mas tem que ser agora. Antes que seja tarde, antes que a vida cobre. Aflito tem que sustentar o filho, na mó neurose, preto e pobre. Descartado do jogo, fim da linha sem chance. Abrace o crime e a morte será o seu fim. Triste fim de quem nasceu pra não viver a vida que Deus planejou para você. Está passando e não vai parar. O que você está fazendo enquanto muitos estão morrendo? Deixa pra lá. O dinheiro, a vaidade, ambição, inveja, cobiça, maldade, aflição, traição, injustiça, racismo, polícia, lembrança, amarga, feridas na alma que não cicatriza. Preciso respirar e parar pra pensar o quanto é precioso o nosso tempo nessa vida. Diversas vezes solitário na madrugada caminhava, sem rumo, sem direção, apenas observava. O céu escuro, a noite fria, a garoa fina, adrenalina, não dispenso essa cocaína. Perseverança que sofre na luta te faz mais que um vencedor. Alimente seu coração e sua fé com as palavras do Senhor. Frutos colherei daquilo que semeei, e vou pagar em dobro o mal que desejei ou profetizei. Reflita, pense em um instante e reflita, ó. Ser honesto, paciente, humilde, manso, dê o seu melhor. Pois o mundo já é do maligno, matar, roubar e destruir. Vejo corações acorrentados procurando motivos pra sorrir.